e chorando ali, desesperado sem saber o que fazer da sua vida. Vi lágrimas quentes no teu rosto, que te causou um grande desgosto nessa estrada sem saída. Sei que você jamais tem pensado que eu estava do seu lado quando você muito chorou. Mas eu que conheço o teu passado, sei que te sentes desprezado vivendo essa falta de amor. Mas uma porta hoje se abre pra você, é somente você crer, pois comigo irá vencer. Eu sou a porta que ao bom caminho te conduz, fonte de água cristalina, sou teu amparo, sou Jesus. Sinta o toque de minha mão. Sou a quem levanta o abatido, troca o seu coração ferido por um novo coração. Venha, conheça agora o que te espera. Sinta o sabor da primavera, pois o inverno já passou. Pois eu sou teu Deus, sou teu alento, sou teu amparo e teu sustento.